O filme da nossa vida. É, você está nele, claro que você está nele. Estamos presos nesse ciclo de nascimentos. É uma rede, né? Uma rede de ignorância, uma rede que prende a gente neste mundo. Estamos enredados, é na rede, é cada vez mais enredados. Então, eu estava falando até com o Douglas sobre isso. O Douglas, nosso amigo, Bima. Qual deles? Eu falei o Douglas, nosso amigo, não falei o Douglas, nosso vizinho. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que coisa pesada. Então, eu estava falando com o Douglas, e falou, ah, parece que a gente já esteve aqui, parece que dá a impressão que eu já fui num lugar, já estive naquele lugar. Eu falei, então, tem gente que já sabe até como vai morrer, já morreu tantas vezes da mesma maneira, né, que já sabe como vai morrer, ou sabe que vai se casar com tantos anos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É o filme da nossa vida, acrescido de coisas boas e coisas ruins, dependendo do que a gente faz, né? Então, o filme da nossa vida vive passando, repetindo, até enjoar. Tem gente que já está enjoado de viver, né? Por quê? Repete o mesmo filme. Dá para mudar os papéis. Então, quer mudar os papéis? Quer mudar os personagens? Dá para mudar. Porque Krishna satisfaz todos os desejos. Então, hoje a gente deseja ser um rico empresário, né? Mas a gente hoje é empregado. Aí na próxima vida os papéis se invertem, e aí por aí vai, e cada vez a gente se enrola mais, né? E fica preso a esses ciclos eternos de nascimentos e mortes. Na verdade são eternos, mas são temporários. É, porque tem começo, meio e fim. É um filme, é igual o filme, Bimala, é o filme da vida. O filme não tem começo, meio e fim? Tem. Aí como a gente gostou, como a gente gostou do filme, a gente repete ele, a gente fica repetindo ele. É assim, então. E a gente nunca sai, nunca para esse filme. Mas tem como parar esse filme, tem como sair fora desse filme. É difícil, mas tem como sair fora do filme da nossa vida. Eu já falei demais, não é para explicar, é só para falar. Não, é verdade, a senhora tem razão. É que eu vivo repetindo o filme da nossa vida, é verdade. Bom, é o que nós vamos ver no capítulo 9, verso 7. Que mais que eu ia falar? Ah, vamos mandar um Hare Alô. Para quem não é para falar. Você falou que é só para falar que vai fazer e não fazer. É para falar o que vai fazer e não fazer. Então eu estou seguindo sua ordem, Bimala. Não muda não, não fica mudando não. Dá um vento, essas pessoas do signo de ar, viu? Dá um ventinho, muda tudo. Não, não estou falando de você não, imagina, que isso, Bimala? Não, é verdade, nós temos que transcender a nossa natureza, né? Eu estou tentando, né? Estou tentando sair do modo da ignorância, mas é difícil, hein? Mas não é impossível. Para quem... Modo da ignorância significa preguiça, né? Então é difícil, é tão difícil. Tá, já parei de falar. Vamos falar do tour 2021 de Mahavishnu Swami Harinamaruti, o grupo de canto e dança público de Hare Krishna, onde eles estão, onde eles vão estar. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Tá bom, se eu não falar demais, nossa, é hoje. Então vamos lá, ver o filme da nossa vida com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 7 do capítulo 9. Adoro esse capítulo é muito incrível. É um melhor que o outro, Bimala. Ah, o nome do capítulo, não lembro. É O Conhecimento Mais Confidencial. Posso tomar água, Bim? Tá bom, muito obrigado, hein? Pensei que eu não podia. Eu tô parecendo um camelo. Só parece, Bim. É só bronca, viu? O conhecimento confidencial. Então vamos tentar cantar o verso deste capítulo 9, o verso 7. Ah, é verdade, eu não falei no começo do programa. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, assim dá tempo da pessoa abrir o Gita no capítulo 9, verso 7, né? É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha tem o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Então vamos lá. Sarva Bhutani Kunteya Prakritim Janti Mamikam Kalpashaye punastani kalpado visrijamyaham. Tradução palavra por palavra. Sarvabhutani, todas as entidades criadas. Kunteya, ó filho de Kunti. Prakritim, natureza. Janti, entram. Mamikam, em mim. Kalpa Shaye, no fim do milênio. Puna, outra vez. Tani, todos aqueles. Kalpado, no começo do milênio. Visijami, eu crio. Aham, eu. Tradução completa. Ó filho de Kunti, ao final do milênio, toda manifestação material entra em minha natureza. E no começo do outro milênio, através de minha potência, eu crio outra vez. Deixa eu ver aqui, está falando. Bom, aqui fala tudo. Pega a calculadora aí, você que gosta de conta, né? Então já vai pegando a calculadora aí. Uma calculadora boa, hein? Pega uma calculadora boa, porque ó, a conta que você vai fazer aqui, Vishnu. É porque Krishna está falando aqui do final do milênio, do fim do mundo, né? E para onde vai todas as coisas, todas as energias, para onde vão, desculpem. E no começo do outro milênio, ele, através da potência dele, ele cria tudo outra vez. Bom, Prabhupada vai explicar, a gente vai entender. A criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica material, ou seja, o começo, meio e fim do filme, depende completamente da vontade suprema da personalidade de Deus, Krishna. Ao fim do milênio, entre aspas, né, como foi falado aqui, Krishna falou no verso, Prabhupada explica que significa com a morte de Brahma. Aí, pega a calculadora aí, você vai calcular quanto vive o primeiro filho de Deus. Brahma vive 100 anos, tá vendo? 100, é outro detalhe, né? Todo mundo, todo ser vivo tem a impressão que viveu 100 anos. E Brahma também, né? Vive 100 anos, só que é 100 anos dele. E dele, Brahma, né? E um de seus dias é calculado em... Anota aí, ó. Põe na calculadora. 4 bilhões e 300 milhões de nossos anos terrestres. Esse é um dia de Brahma. A sua noite tem a mesma duração. Então, 24 horas e você já calcula. Já perdi as contas aqui. Eu sou ruim de serviço, Bimo. 8 bilhões e 600 milhões de anos são as 24 horas de Brahma. O seu mês consiste em 30 de tais dias e noites. E seu ano de 12 meses. É parecido com o nosso, né? Só muda a quantidade de tempo. Então já vai calculando a vida de Brahma. Depois de 100 de tais anos, quando Brahma morre, ocorre a devastação ou a aniquilação. Ou seja, o filme acaba, né? O filme acaba. Isto quer dizer que a energia manifestada pelo Senhor Supremo Krishna se retrai nele mesmo novamente. É o que os cientistas falam, né? Acham, né? Eles teorizam, né? O universo expande, o universo se retrai. Como isso acontece, eles não sabem, né? Eles só teorizam, só teoria, teoria furada. Então, Krishna é comparado a uma aranha, né? A aranha vem e, a partir dela, de sua energia, né? Ela tira dela, né, esse material e constrói a teia, o seu mundo. E aí, no final, quando ela muda de ideia, quer mudar de lugar, ela pega e recolhe todo aquele material, toda aquela teia para dentro dela mesma. Então, da mesma forma, né, quando Deus... Quando há expansão do universo, é que Deus está, a partir dele, aumentando, ou criando, ou fazendo a criação. E quando ele volta tudo para dentro dele, todas as energias, ele está retraindo, né? Retraindo o universo. Então, é assim que funciona, baseado na vontade de Deus, porque sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Só que tem um detalhe: isso, essa criação, manutenção e destruição só acontece no céu material, nas moradas materiais. Isto não acontece no céu transcendental, no segundo céu, né? Onde os planetas eternos, as moradas eternas de Deus, não têm começo, meio e fim. Então lá é sempre existente. Nunca teve um começo, nunca vai ter um fim, no céu transcendental e nas moradas transcendentais. Esse detalhe aí. Então, outra vez, quando há necessidade de manifestar o mundo cósmico, quando tem muitas almas rebeldes, muitos prisioneiros para colocar nestas cadeias de nascimentos e mortes, que acontece? Quando há necessidade de manifestar o mundo cósmico, isso se faz por sua vontade. Como eu já expliquei, né? Sempre é feita a vontade de Krishna. Então Krishna fala, eu vou dar uma chance para essas almas rebeldes, essas almas loucas, de voltarem à sanidade e voltarem para casa. Aí Krishna cria esses hospícios materiais. É, Bimala. A criação material pode ser vista desse ângulo também, como hospícios. Tem hospícios de primeira classe, né? Onde vivem os semideuses e os planetas celestiais e superiores. Tem hospícios de segunda classe, que são parecidos com o planeta Terra, né? Onde tem a situação paradisíaca e a situação infernal. E tem os hospícios de terceira classe, que são os planetas inferiores ou infernais. Os espíritos e fantasmas estão numa condição pior ainda, né? Porque eles não têm corpos materiais e sentidos materiais. Então eles são mais punidos ainda que as almas rebeldes nos hospícios de terceira classe, segunda classe e primeira classe, né? Por quê? Os espíritos e fantasmas são as piores pessoas que existem, são as pessoas que vivem na mais completa escuridão da ignorância. Então eles são tão punidos que nem corpos materiais de primeira, segunda classe ou terceira classe eles têm. Eles, na verdade, eles nem têm corpos materiais, né? Eles têm corpos fantasmais, espectrais, corpos materiais sutis. E sem o corpo material grosseiro, sem sentidos, não dá para gozar os sentidos, né? Não tem sentidos, como vai gozar os sentidos? Ah, aí é demais. É só se pegar o corpo emprestado de alguém, né? De algum trouxa aí, de alguma vítima aí, pega o corpo emprestado para desfrutar dos sentidos daquela pessoa, do corpo daquela pessoa. É, tá, é outro assunto, tá? É outro, tá, sim, senhora. Eles não podem ajudar nem eles, quanto mais outras pessoas, né? Os espíritos e fantasmas não conseguem ajudar nem eles, quanto mais outras pessoas. Mas é outro assunto, tá bom, é outro assunto. Tá bom, sim, senhora, já parei de falar. Não vou falar mais da magia negra, dessa atividade material de magia negra, que é mexer com espíritos e fantasmas, se relacionar com ele, emprestar corpos e tal. Tudo bem. Ah, já falei, não vou falar mais, tá. Onde eu estava mesmo? É. Tá, parar de bater no computador. Sim, senhora. Não, eu estava procurando aqui onde eu estava. Então, outra vez... Desculpem. Então, outra vez, quando há necessidade de manifestar um mundo cósmico, isso se faz por sua vontade. Embora... Aqui Krishna falando, né? Embora eu seja um... converter-me-ei em muitos. Por quê? Prabhupada já explicou no Gita também. É uma máxima. Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. E por aí vai, né? Então, embora eu seja um, converter-me-ei em muitos. Este é o aforismo védico. Ele, Krishna, se expande nesta energia material, e toda manifestação cósmica acontece outra vez. Ou seja, o filme da nossa vida começa de novo. De onde parou, né? É porque os desejos são eternos, porque nós somos almas eternas. Então, enquanto a gente tiver desejos materiais, vamos continuar nesses hospícios. E aí, quando a gente mudar o nosso desejo, purificar o nosso desejo e ter desejos transcendentais, nós vamos voltar para as moradas transcendentais. Tá bom, já parei de falar, já falei demais, né? É verdade, sim, senhor. Não, o senhor tem razão. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. É o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É isso mesmo. Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, fale com a gente, ou então com os devotos da loja aí, tá bom? Tá bom, então tá bom. Então desce mais quatro livros, que você encontra aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Isso aí você já encomenda uns dois ou três, né? É, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, aí eu não falei, Bimala? Puxa vida, então tá. Então qualquer dúvida, entre em contato com a gente, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Então estamos depois do Bhagavad Gita, né? E agora é hora de mandar alô, de falar de outras coisas. É, vamos mandar um Hare... Já falei, Bimala. Então, falar do retiro. Tá? Eu não falei do retiro no começo do programa, falei? Bom, então, dá tempo ainda, tá? Tem muita gente aí que só vai voltar à vida normal na segunda ou na terça, né? Então ainda dá tempo. Dá tempo de pegar um retiro Hare Krishna aí. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Vou clicar aqui, Bimala, vou clicar aqui, Agenda, já está abrindo a agenda. Então, você vai na letra R de retiros, já cliquei aqui, já foi lá no retiros Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Então, o Chatinandana vive compartilhando aí o convite, né, para você ir conhecer Goura. Na verdade, ele convida a gente várias vezes, direto, né? Ele falou, vamos lá em Goura, a gente pega o ônibus, a gente vai e tal, então faz uma vaquinha, sei lá, né? É, cada um, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Cadê? Paraty aqui, ó. Paraty, Goura, Vrindavana. Muito legal, novo templo. É muito, um lugar muito incrível, né? Cachoeira, caminhada, nossa, tantas atrações, o melhor dos dois mundos, materiais e transcendentais. Então você está super convidado pelo Chatinandana, por nós aqui da rádio, e está aí os endereços, faz contato antes, né? Porque tem lugar que está aberto, tem lugar que está fechado, tem lugar que está abrindo, tem lugar que está fechando, né? Então faz contato antes, não vai direto não, porque de repente está fechado, você sabe, né? Cada estado, cada cidade é uma história diferente, então faz contato aí e aproveite aí os retiros Hare Krishna com fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, não fala com eles lá, né? É que a gente não sabe o que está acontecendo lá, né, Bimala? Então já fala direto, faz contato, tem Facebook, tem telefone, tem todos os contatos deles aí, dos resorts, fazendas, hotéis, dos retiros Hare Krishna. Pronto. Nossa, que confusão que eu faço, hein? Também se parece um manobrista de avião, fica gesticulando aí, tá louco. Que mais quer falar? Ah, um rare alô para o nosso ouvinte Diego, a esposa dele e as filhinhas dele, né? A baianinha, a matogrossense, né? Duas lindinhas, duas crianças lindas, saudáveis, bem vestidas, né? Parabéns ao casal aí. É um casal abençoado, uma família inteira abençoada por Deus, né, Bimala? E pode ser cada vez mais, né? Todos podem e devem ser abençoados por Deus cada vez mais. É só buscar Deus, né? Que o resto vem. Que eu ia falar mais? O tour 2021 do Krishna Fest Brasil com Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti, de canto e dança público. O movimento Hare Krishna do sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador grupo Harinamaruti, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos de Hare Krishna vespertinos em Florianópolis até o dia 19. Então aproveite aí você de Florianópolis e região, aproveite, Posso continuar, Bimala? Ah, já falar. Tá, até o dia 19 em Florianópolis. Depois de 20 a 22 em Porto Alegre. Depois eu não sei, né? O Ekachakra ainda não passou a programação depois do dia 22. Tá, então todos estão super convidados. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 4898-837-6294. A repetir devagar, tá bom? Fone WhatsApp DDD 4898-837-6294. Ou com os devotos do templo ISKCON do Sul mais próximo de você. Todos os contatos estão na nossa agenda. Qualquer dúvida, entre na nossa agenda ou fale com a gente. Tá bom? Então tá bom. Que mais? Que mais? Já falei demais. Tá bom, então na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Dashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Paramos aqui que, embora o rei Purandjana não precisava ou não precisasse lamentar-se pelo destino de sua esposa e de seus filhos, todavia ele o fez em virtude de sua inteligência mesquinha. Entre mentes, o rei dos demônios, cujo nome era o próprio medo, imediatamente aproximou-se para prendê-lo. Os tolos não sabem que toda alma individual é responsável por suas próprias ações e reações na vida. Enquanto a entidade viva, sob a forma de uma criança ou menino, é inocente, é dever do pai e da mãe conduzirem-na a uma compreensão adequada dos valores da vida. É fazer do filhinho ou da filhinha um devotinho, uma devotinha, né? Treinar eles, né? Como já fala a máxima, né? Ninguém deve se tornar pai ou mãe ou mestre espiritual se não pode libertar os seus dependentes. Quando a criança cresce, cabe a ela cumprir os deveres da... Calma, estou ladinhando a página. Da vida corretamente. O pai, após a sua morte, não pode ajudar o filho. E um pai pode deixar alguma herança para a manutenção imediata de seus filhos, mas não deve absorver-se excessivamente em pensar como sua família sobreviverá após a sua morte. Esta é a doença da alma condicionada. Ela não apenas comete atividades pecaminosas para o seu próprio gozo dos sentidos, como também acumula grande riqueza para deixar aos seus filhos, de modo que eles também possam continuar extravagantes no gozo dos sentidos. Tem que dar riqueza para os filhos, mas riqueza transcendental. Tem que dar o tesouro do amor a Deus, que ninguém rouba, né? Essa riqueza ninguém rouba. Também essa riqueza o ladrão, normalmente o ladrão não quer também, né? Então, essa é a riqueza que nós temos que dar para os nossos filhos dependentes ou pessoas que estão com a gente, né? É verdade, Bima, eu prometi no casamento, né? O casamento é assim, né? O homem promete ajudar a esposa a avançar espiritualmente e a esposa ajuda, e a esposa promete servir o marido no melhor de sua capacidade, né, Bimala? É verdade. É bom a gente se lembrar que prometeu no casamento, né? O casamento transcendental é assim, né? O marido promete ajudar a esposa a avançar espiritualmente e a esposa fala que vai, promete, né, Bimala? Que vai servir o marido no melhor de sua capacidade, né, Bimala? Então, não estou falando de você, não, estou falando se você lembra, né, Bimala? Você lembra disso? Então, é o que... Ai, Krishna Balarama, nada que cruz... É até uma aula de Prabhupada que Prabhupada faz o casamento de Hayagriva, acho que é Hayagriva. É minha cabecinha de pano, como chama a devota, Bimala? Nossa, Prabhupada que arranjou o casamento, né? Hayagriva, qual é o nome da devota? Nossa, a gente escuta direto, né? Qual o nome da devota, Bimala? Nossa, Krishna Balarama Arade, que cabecinha de pano. E você também, que cabecinha de vento, hein, Bimala? Ah, tá louco. Eu não vou lembrar, sei que tinha que lembrar. Mulher que tem, Krishna dá... Na mulher, Krishna é a memória, Bimala. Você que tem que lembrar, não eu. Eu já lembrei do noivo, Hayagriva. Bom, vamos continuar lendo aqui, porque não vai lembrar, não. De qualquer modo, todos temem a morte, e por isso a morte chama-se Baya, ou medo. Embora o rei Purandira estivesse pensando em sua esposa e filhos, a morte não esperou por ele. A morte não espera por ninguém. Ela cumpre sem demora o seu dever. Como a função da morte é levar a entidade viva sem hesitação, ela é a compreensão final de Deus para os ateístas que desperdiçam suas vidas pensando no país, na sociedade e nos parentes, negligenciando a consciência de Deus. Os salvacionistas, né? Eles querem salvar o mundo, eles querem salvar o peixinho cor-de-rosa, o ursinho branquinho, sei lá o que, né? Fica aí tentando melhorar o mundo. Não tem como, esse mundo sempre vai ser temporário e miserável. Os salvacionistas. Neste verso a palavra Atá, mas não quer dizer que as pessoas devam destruí-lo, né? Bom, se tornar um Hare Krishna de verdade, tudo acontece naturalmente, normalmente, tá? Não precisa pensar em nada, só precisa pensar em Krishna. Quem se torna um devoto de Deus, Krishna, se torna o melhor cidadão que existe. Ninguém pode ser um bom cidadão se não for consciente de Krishna. Mas consciente de Krishna mesmo, não um H. Não se fantasiar de Hare Krishna. Onde eu estava aqui? Tá, falando dos ateístas que desperdiçam suas vidas pensando no país, na sociedade e nos parentes, negligenciando a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Neste verso, a palavra Atarhanam é muito significativa, pois quer dizer que ninguém deve se ocupar demasiadamente em atividades beneficentes para seus membros familiares, compatriotas, sociedade ou comunidade. Nada disso ajudará alguém a avançar transcendentalmente. Infelizmente, na sociedade moderna, os ditos homens educados não fazem ideia do que é progresso transcendental. Embora sob a forma de vida humana tenham a oportunidade de fazer progresso transcendental, eles permanecem avaros. Usam suas vidas de maneira inadequada e simplesmente as desperdiçam, pensando no bem-estar material de seus parentes, compatriotas, sociedade e assim por diante. Nosso verdadeiro dever é aprender a como vencer a morte. Mas a maioria das pessoas fracassam na hora da morte, porque não foram treinadas em consciência de Krishna, não praticam a consciência de Krishna e na hora da morte fracassa na lição final, no teste final. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, o Senhor Krishna estabelece o processo de vencer a morte. Está vendo? No Bhagavad Gita tem tudo, né? Jama karma chamedivyam evanjobeti tatuaha tektva deham puna jama naitimam eti sorjona. Em português: aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não nasce novamente neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Está vendo? Então, quem consegue isso? Quem conhece? Quem conhece por que Deus vem, por que Deus vai, por que Deus mantém? Quem conhece Deus? Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. E quem tem esse conhecimento se liberta e alcança a morada eterna de Deus, Krishna. Como Krishna está falando para Arjuna. E nós todos somos Arjuna. Infelizmente, nós somos Arjuna na fase iludida, na fase condicionada. Após abandonar este corpo, quem é plenamente consciente de Krishna não recebe outro corpo material. Para aqui, Bimala? É verdade, para não cortar a explicação do verso. Então vamos voltar lá no verso. Vamos voltar lá. A gente lê o verso de novo, né? A gente vê o verso de novo e depois já pega a explicação de Prabhupada, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão... Ah, é verdade, estamos lendo o Shrimad-Bhagavatam. Eu pensei que estava lendo o Gita. Não, estava lendo o Gita, Bimala, dentro do Shrimad-Bhagavatam. Então, tá. Então, todas as respostas, todo o conhecimento, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, está abrindo. A melhor internet do mundo está indo, está abriu. Já apareceu a coleção Shrimad-Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você já vai adquirindo eles de uma vez ou aos poucos, completa a sua coleção, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. É, para evitar as interrupções da Bimala e do chato do Nayana. Ah, do pedante do Nayana. É, o Nayana é cheio de problemas, cheio de qualidades ruins. Tá, já parei de falar, Bimala. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Estou cantando cada vez melhor, cada vez pior. Muito obrigado pelo incentivo, Bimala. Muito obrigado, viu? Tem gente que gosta, né? É, tem gente que não gosta. O sacerdote Brahmana, portanto, disse: ninguém deve oferecer respeitos ou adoração para um rei cujo único negócio é inveja. Ah, tá. Onde o sacerdote Brahmana estava pé da vida, né? Porque o rei não salvou, não protegeu o filho dele que nasceu, né? E o dever do rei é proteger todos os cidadãos, móveis e imóveis, todos os seres vivos. Ninguém deve oferecer respeitos ou adoração para um rei cujo único negócio é inveja. Um rei assim gasta o seu tempo ou na caça e matança de animais na floresta, ou mata cidadãos por atos criminosos. Ele não tem autocontrole e possui mau caráter. Se um rei desses é adorado ou honrado pelos cidadãos, os cidadãos nunca serão felizes. Eles sempre permanecerão pobres, cheios de ansiedades e aflição, e sempre infelizes. Como aqui no Brasil e em outros países, né? Como no mundo inteiro, né? Os governantes são desse tipo aí, desse naipe. Desse naipe, o que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? Escorregou uma palavra esquisita aí, difícil, hein? Apesar, na política moderna, o posto de monarca estar abolido, o presidente não é considerado responsável pelos confortos dos cidadãos. Nesta era de Kali Yuga, o chefe executivo do Estado, de uma forma ou de outra, obtém votos e é eleito para um posto exaltado. Mas a condição dos cidadãos continua a ser cheia de ansiedades, angústias, infelicidades e insatisfações. O segundo filho do sacerdote Brahmana também nasceu morto, e o terceiro também. Ele teve 9 filhos e cada um deles nasceu morto. E cada vez ele veio ao portão do palácio e acusou o rei. Quando o sacerdote Brahmana veio acusar o rei de Dwaraka pela 9ª vez, aconteceu que Arjuna estava presente com Krishna. Ao ouvir que um sacerdote Brahmana acusava o rei de não protegê-lo propriamente, Arjuna ficou inquisitivo e se aproximou do sacerdote Brahmana. Ele disse: meu querido sacerdote Brahmana, por que você diz que não há governantes apropriados para proteger os cidadãos do seu país? Não há nem mesmo alguém que possa pretender ser um governante de verdade, um kshatriya, que possa carregar um arco e flecha, pelo menos para fazer um show de proteção. Nossa, o sacerdote Brahmana acabou com toda a classe de governantes, né? Você acha que todas as personalidades da realeza deste país simplesmente se engajam em executar sacrifícios com os sacerdotes brâmanas, mas não têm poder cavaleiresco? Assim, Arjuna indicou que governantes kshatriyas não devem se sentar confortavelmente e se engajar unicamente na execução de rituais védicos. Ao invés disso, eles têm que ser muito cavaleirescos na proteção dos cidadãos. Sacerdotes brâmanas dedicados nas atividades transcendentais não se espera que façam algo que exija esforço físico. É, cada macaco no seu galho. Por isso que o mundo não funciona, porque não estão aplicando e usando o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Portanto, eles precisam ser protegidos pelos governantes para que não sejam perturbados na execução de seus deveres ocupacionais mais elevados. Se os sacerdotes brâmanas sentirem separação indesejada de suas esposas e filhos, Arjuna continuou, e os reis governantes kshatriyas não cuidarem deles, então esses governantes devem ser considerados não mais que atores no palco. Em representações dramáticas no teatro, um ator pode atuar no papel de um rei, mas ninguém espera nenhum benefício desse rei, faz de conta. Similarmente, se o rei ou o chefe executivo de um estado não pode dar proteção para a cabeça da estrutura social, ele é considerado meramente um fanfarrão? Esses... Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? É sempre atual, né? Esses chefes executivos, fanfarrões, né? Simplesmente vivem para sua própria subsistência enquanto ocupam postos exaltados como chefes de Estado. Meu senhor, Arjuna falou, eu prometo que darei proteção aos seus filhos, e se eu for incapaz de fazer isso, então entrarei no fogo ardente para que a contaminação pecaminosa que me infectou seja neutralizada. Depois de ouvir Arjuna falar dessa forma, o sacerdote Brahmana respondeu: meu querido Arjuna, o senhor Balarama está presente e ele não pôde dar proteção para os meus filhos. O senhor Krishna também está presente, mas ele não pôde dar proteção a eles. Há tantos outros heróis, tais quais Pradyumna e Aniruddha, que carregam arcos e flechas, mas eles não puderam proteger os meus filhos. O sacerdote Brahmana indiretamente insinuou que Arjuna não poderia fazer o que foi impossível para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele achou que Arjuna prometeu algo além do seu poder, e o sacerdote Brahmana disse: eu considero sua promessa como a de uma criança inexperiente. Eu não posso pôr a minha fé nas suas promessas. Arjuna então entendeu que o sacerdote Brahmana perdeu toda a fé nos reis governantes kshatriyas. Portanto, para encorajá-lo, Arjuna falou como se criticasse até mesmo seu amigo, o senhor Krishna. Enquanto o senhor Krishna e outros ouviam, ele especificamente atacou Krishna ao dizer: meu querido sacerdote Brahmana, eu não sou nem Sankarsana, nem Krishna, nenhum dos filhos de Krishna como Pradyumna e Aniruddha. O meu nome é Arjuna, e eu carrego o arco conhecido como Gandiva. Você não pode me insultar, porque eu satisfiz mesmo o Senhor Shiva pela minha destreza. Quando nós dois caçávamos na floresta, eu tive uma luta com o Senhor Shiva, que apareceu diante de mim como um caçador. E quando eu o satisfiz com meu heroísmo, ele me deu a arma Pashupata Tastra. Não duvide do meu cavalheirismo. Eu trarei os seus filhos de volta, mesmo se eu tiver que lutar com a morte personificada. Quando o sacerdote Brahmana foi assegurado por Arjuna com palavras tão exaltadas, de uma forma ou de outra ficou convencido e assim retornou ao lar. Quando a esposa do sacerdote Brahmana estava para dar à luz a outra criança, o sacerdote Brahmana começou a cantar: meu querido Arjuna, por favor, venha agora e salve o meu filho. Depois de ouvi-lo, Arjuna imediatamente se preparou por tocar água santificada e pronunciou mantras sagrados para proteger os seus arcos e flechas do perigo. Ele especificamente pegou a flecha que lhe foi dada pelo Senhor Shiva e, quando saía, começou a lembrar o Senhor Shiva e o seu grande favor. Desse modo, ele apareceu perante a casa de maternidade, equipado com o seu arco conhecido como Gandiva e com várias outras armas. Parece que Arjuna não deixou Dwaraka porque tinha que cumprir a sua promessa para o sacerdote Brahmana. Ele foi chamado à noite quando a esposa do sacerdote Brahmana daria à luz a um filho. Enquanto ia para a casa da maternidade para atender ao caso do parto da esposa do sacerdote Brahmana, Arjuna lembrou o Senhor Shiva e não do seu amigo Krishna. Ele achou que, porque Krishna não pôde dar proteção ao sacerdote Brahmana, era melhor se abrigar no Senhor Shiva. Esse é um outro exemplo de como uma pessoa se abriga nos semideuses. Isso é explicado no Bhagavad Gita. Uma pessoa que perde a sua inteligência por causa da ganância e luxúria esquece a suprema personalidade de Deus, Krishna, e se abriga nos semideuses. Claro que Arjuna não era um ser humano comum, mas por causa de suas relações amigáveis com Krishna, ele pensou que Krishna era incapaz de dar proteção ao sacerdote Brahmana, e ele faria melhor em lembrar o Senhor Shiva. Mais tarde, provou-se que Arjuna se abrigar no Senhor Shiva em vez de Krishna não foi bem sucedido nem um pouco. Arjuna, entretanto, fez o seu melhor por cantar diferentes mantras e ele pegou o seu arco para guardar a casa de maternidade de todas as direções. A esposa do sacerdote Brahmana deu à luz a um filho masculino e, como de costume, a criança... Aí onde para isso aqui, Bima? Ah, aqui. A esposa do sacerdote Brahma deu à luz a um filho masculino e, como de costume, a criança começou a chorar. Mas, subitamente, dentro de poucos minutos... O que, que é, Bimala? Parar aqui? Poxa vida, viu? Tanto a criança quanto as flechas... Ah, já parei. Nossa. Eu queria ler mais um pouquinho só, vai deixar o pessoal no suspense aí, tá louco. Ô, Krishna Balaram Arado. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, sem as interrupções da Bimala e sem o pedante do Nayana, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo, você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá as opções do livro grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei aqui. Calma, tá abrindo, já abriu. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, e agora sim, o livro Krishna, o livro que você clica aí agora, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa,